sozinha. Entro no meu quarto, estou tentando encontrar alguém pra te esquecer de uma vez. E agora me pede pra voltar, mas agora quem diz sou eu, não te quero mais. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. Estou saindo fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. E agora você chora. Banda, beat batidão. Volta, meu coração é seu. Me perdoa se eu te fiz sofrer. Não vivo mais sem você, yeah, yeah. E agora te peço pra voltar. Eu te imploro pelo meu amor, eu nunca vou te deixar. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. A solidão sufoca. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. O meu amor que chora. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. A solidão sufoca. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. O meu amor que chora. Sozinha, entro no meu quarto, estou tentando encontrar alguém pra te esquecer de uma vez. E agora me pede pra voltar, mas agora quem diz sou eu, não te quero mais. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. Estou saindo fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. E agora você chora. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. A solidão sufoca. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, bye, bye. O meu amor que chora.